Apocalipse de Jesus, o Cristo. Segundo São João, capítulo 13, versículos 11 a 18. A besta que emerge da terra. É um trecho do Apocalipse que vimos estudando, ou viemos estudando. Nós temos falado muito aqui a respeito dos malefícios do sectarismo, do fanatismo. Ninguém pode pegar o livro das profecias finais, o Evangelho de Jesus, ou a palavra dos apóstolos, como quem pega uma marreta para esmagar a cabeça de um pretenso opositor. Deus é amor, diz João Evangelista, e ele aprendeu com Jesus, não era João o discípulo amado, João Evangelista, o autor do quarto evangelho, o evangelho da iniciação espiritual, e o sensitivo, o médium, o paranormal, o repórter que anotou essas notícias de Deus a respeito da nossa salvação. Porque o Apocalipse não é para fazer mal a ninguém. Pelo contrário, é a carta de um amigo para nos alertar. Deus é amor. E João, o discípulo amado, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E a Deus conhece. Aquele que não ama, não conhece Deus, pois Deus é amor. A besta que emerge da terra. E vi outra besta que subia da terra, possuía dois chifres, semelhantes a de um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E seduz os que habitam o mundo por causa dos prodígios que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes da terra que façam a imagem da besta, aquela que ferida a espada, sobreviveu. e lhe foi concedido comunicar fôlego à imagem da besta, para que não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E a todos os pequenos, e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, vejam vocês, e os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Alguém que me ouve falar em amor aqui diz: mas, irmão Paiva, se eu amar tanto, eu não saberei me defender. Mas a lei do amor é que move os mundos. Quando você não ama, é que você não sabe defender-se, porque amar é saber ligar-se ao poder de Deus, à sua competência. O saudoso fundador da LBV dizia, naquela forma popularíssima de pregar, que tantas vezes ele usou, que o grande segredo é ligar a tomada do Brasil e, por extensão, da humanidade a Jesus nosso Senhor. Ele não é o supremo governante do planeta Terra, não é o cabeça da humanidade. No Evangelho, segundo João, no capítulo 1, você pode ler tranquilamente que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E que ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, Jesus criou planeta Terra, teve uma coparticipação com Deus, que é o Criador de tudo. E ele é um com Deus. E Jesus criou muitas outras coisas. Mas o que me refiro aqui é o planeta em que nós vivemos, a nossa casa, para que saibamos viver bem dentro dela. A vida estava nele, prossegue João Evangelista. E a vida era a luz do mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem mandado por Deus, cujo nome era João. Aqui João Evangelista refere-se a João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, aquele que vem depois de mim, e tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aí vem João Batista, repetindo o testemunho e dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ah, isso é tão bonito. Mas por que que eu li isso aqui? Esses versículos diversos do capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo João ou São João, quando eu estou falando do Apocalipse, de bestas, etc, etc. Porque vimos em João, evangelista, que Deus é amor. Vemos aqui, vimos na sua primeira carta, no capítulo 4, aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Vimos que Jesus, que é o Verbo, estava com Deus desde o princípio. E ele é a luz do mundo. Como é que o Apocalipse pode ser um livro de trevas? Se aqui está dito, no capítulo 1, versículos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Isso é muito bonito. Mas o que, é que tem com o Apocalipse? Está aqui, ó. Deus é amor, já vimos. Jesus é a luz contra a qual as trevas não podem prevalecer. Deus é amor. E no Apocalipse, logo no princípio, está dito, no capítulo 1, versículos 1, 2, 3. Vamos até o sétimo. Senão vocês, ao invés de terem o Apocalipse como um livro que os liberte do sofrimento, vão ter o Apocalipse, porque os olhos sendo trevas, como um livro que vai jogá-los em situações dificílimas. Não é para levantar você, meu irmão. O Apocalipse é para levantar você, minha irmã. Todos somos criaturas de Deus. Está aqui ainda no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E mais aqui, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. E aqui no versículo 13, essa afirmativa. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos criaturas de um único Criador. Vamos ficar nos odiando? Vamos nos perdoar uns aos outros? Porque o perdão, vocês não querem liberdade? O perdão liberta quem perdoa. Mas está aqui, ó. Esse Deus que é amor, esse Cristo que trouxe o amor elevado à enésima potência. O Apocalipse é deles. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Sobre esse em breve já expliquei muitas vezes que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. E como existe a geração humana, existe a geração espiritual. São os espíritos reencarnando em vários corpos até chegarem a plenitude da grandeza do Cristo, como queria o apóstolo Paulo. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Que João é esse? João Batista? Não, João Evangelista. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Você então não pode ter medo do Apocalipse, que vem de Deus, do Cristo, através do Espírito Santo e de um anjo escolhido por Jesus entre os que formam o Espírito Santo. Porque o versículo terceiro lhe dá um conforto, meu irmão, lhe dá um conforto, minha irmã, que não pode vir do mundo. Mas prova que educação, cultura, tem que receber a espiritualidade de Deus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. E o Apocalipse é de Jesus, vocês veem, vou pular o quarto, quinto, sexto versículos, que já expliquei muitas vezes. E vou ler o sétimo e o oitavo. Porque o sétimo diz que o Apocalipse é de Jesus e ele vem sobre as nuvens. E o oitavo diz, quem é que afirma essa realidade? Eis que Jesus vem com as nuvens e todos os olhos o contemplarão. Até mesmo os olhos daqueles que o crucificaram. E todas as nações da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Lamentar-se-ão sobre ele, porque foram más alunas. Então foram reprovadas. Todo mundo acha que isso é justo para um aluno faltoso e para a humanidade faltosa. Mas ela pode estudar e passar de ano, hein? Eu sou o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Aqui no capítulo 13, vamos ao capítulo 13, no versículo 16, há uma coisa muito interessante. Porque muita gente grita, eu sou livre, isso e aquilo. E depois descobre, no passar dos anos, que não tem liberdade nenhuma. Olha aqui o versículo 16, do capítulo 13. Quem tem aí o livro Apocalipse de Jesus para o simples de coração, é só correr lá e pegar. A Bíblia Sagrada, vão lá, vocês encontram. E a todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, e os livres, e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, sim, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou possa vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Oh, se recebeu esse selo aí do consumismo, já não é mais livre. Ah, não, eu comprei aquilo que eu gosto muito. Que nada, rapaz. Há uma propaganda tremenda em sua cabeça, uma quantidade de informação que pega desde o seu filhinho. Você nem repara que seu filhinho está marcado assim, ele, puseram na frente dele uma coisa, aquilo que se põe na mula. Cabresto. E a criança está encabrestada e você não está vendo. Está magiada pela besta do consumismo. Tira a alma do camarada, vende tudo. Até almas de homens. Está lá no Apocalipse. E você é livre? Como é que você é livre? Você não é livre nem para dar liberdade ao seu filhinho que está dominado pelo vídeo? Peguei a televisão como exemplo. Ela vive de comércio, tem que sobreviver àquela coisa toda. Um dia o amadurecimento das coisas mostrará uma nova forma da sobrevivência da mídia. Sem que ela, seja ela que pensa que é livre, seja escrava do poder econômico. Está lá com a marca, marcada. Pá, pá, pá, pá. Livre, livre nada. Livres são aqueles que entendem isso aqui, ó. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A de Deus, que a verdade humana é chibata. Chicote, flagelo. Senão todos viveriam bem, não teriam medo de sair à rua às noites. Estariam com seus corações confortados. Que liberdade é essa que deixa o homem atemorizado? É a liberdade do dragão, da besta que emerge da terra, da besta que emerge do mar. É o domínio da hegemonia pela força. Bem, mas ainda falaremos sobre o 666. Quantos minutos nós já temos aí? 25? Como passa, a gente nem nota. Passa depressa. Essa é uma matéria muito interessante. Não cansa. Estou aqui, abrindo aqui o Apocalipse. Você não improvisa na hora. Nasce do coração. A nossa preocupação é derrubar as fronteiras que separam os homens. Com a educação, com a cultura, com a saúde, com o conhecimento, com a inteligência até que se alcance a sabedoria. Nenhuma nação pode ser forte se os seus filhos são fracos, são analfabetos das coisas materiais e das coisas espirituais. Então são joguetes nas mãos daqueles que puderam instruir-se melhor e muitas vezes não souberam educar-se. Então são escravos dominando escravos, e um com medo do outro. E taca arame farpado, e levanta muro, e bota grade, e segurança armada, isso e aquilo. Que liberdade! A marca da besta está aí, a violência. É o domínio, através do pavor. E não é um pavor que apareça assim. Fala em pavor, o pessoal pensa em filme de terror. Mas se você não sabe o seu dia de amanhã, você já fica preocupadíssimo. Porque se esqueceu daquela palavra de Jesus, a cada dia já basta o seu mal. E daquele pensamento que está lá em Paris, num relógio, né, desse do sol. Horas non numero nisi serenas. Desculpem-me os latinistas aí. Tradução, eu só conto as horas claras. Sejamos os nossos olhos luz. Para fugirmos do domínio da serpente. Versículo 11 do capítulo 13. Satanás quer dizer, a antiga serpente mentirosa desde o início, conforme a denunciou Jesus, que aparentemente descansa. Mas não porque dá a sua força, sua autoridade às bestas e a perseguição àqueles que desejam evoluir, estão em todas as crenças e não querem a sua marca, a marca das bestas, nem do 666, que aparece no mundo sob as formas mais diversas. Diz o versículo 11, e vi subir outra besta da terra, possuía dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como dragão. A aparência de cordeiro é para vir enganando insidiosamente as massas. Domina culturalmente. Nações tiveram essa função no mundo, que o Apocalipse derrama-se sobre toda a história, desde que ele foi recebido pelo repórter João Evangelista. Mas vejam, que na hora de falar elas falam como dragão, porque são dragões. 12 e 13. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada e os impérios que aparentemente são derrotados e se levantam sob outros nomes. E também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Alguém se lembra de 1945? É bom pensar. E não há donos da verdade na terra. O dono da verdade é Deus. E ninguém pensar que os outros rebanhos, porque não pensam como nós, estão perdidos. Que o Criador não abandona as suas criaturas. Ele sempre encontrará uma forma de redimi-las, porque ele não é mau como ser humano. Nós aqui pregamos o ecumenismo total. Queremos a libertação de todos. Nossa missão é mais que evangelizar, dizia Zarur, é apocaliptizar. Mas eu quero a rapaziada pensando. Com prazer imenso tive eu ao assistir tantos jovens que distantes estão de nós fisicamente, mas que em espírito e verdade estão unidos de tal forma como se tomasse suas refeições todos os dias conosco. E nós queremos abrir a porta ao Cristo de Deus, como fazem todos aqueles que têm sensibilidade de alma de coração, de mente, para que possamos cear com Ele, sentarmos-nos à mesa com Ele. Não há glória maior. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Não se esqueçam, a besta que emerge da terra é uma besta que está em atividade em todo o mundo, nas horas que vivemos.